Vince DJ Mary, a dupla sucesso no Pará. Vai tremendo, vai. Vai tremendo, vai. Vai tremendo, vai. Vai tremendo, vai. Vai tremendo, vai. Vai tremendo, vai. Vai tremendo, vai. Camisaria J Maia, a empresa que veste o top DJ Leozinho. Amor, fica um vazio em mim. Como

Top DJ Leozinho. Esse é o Top DJ Leozinho. O Top DJ do Pará. Yeah.

especialmente pra quem é comprometido. E pra cair na farra, sair de casa escondido. Quando eu era novo, eu não podia gastar. Agora que eu tô bem, eu quero aproveitar. Pra mulher zangada, presente é um calmante. Não deixo lá de casa, nem abandona a amante. Eu tô bancando mesmo, eu tô pagando tudo. Apaixonado em casa e na rua, vagabundo. Bota a aliança no bolso e vamos gastar dinheiro e canta aí. Eu tô solteiro. Bota a aliança no bolso e vamos gastar dinheiro. Vambora! Eu tô solteiro. E bota a aliança no bolso e vamos. Quem tá solteiro canta aí. E bota a aliança no bolso e vamos gastar dinheiro. DJ Leozinho, o DJ que arrebenta. O Gordinho Sexy. As novinhas se dedicando, fazendo a coreografia. E tão bem dançar também. Chama as suas amiguinhas, vai, quero ver. Se liga aí, novinha, que tu vai gostar. É muito fácil, é só você assim, ó. Dia 30 de abril. Que é isso, hein? É pra balançar. Top DJ Leozinho. Olha a novinha vai no chão. Novinha vai no chão. Novinha vai no chão, chão, chão. Novinha vai no chão. Novinha vai no chão. Novinha vai no chão, novinha vai no chão, novinha vai no chão, chão, chão. Olha aqui, desce até o chão, descendo até o chão. Se eu quero poesia, eu escuto roupa nova, escuto Djavan. Mas eu tô no bito solteiro na balada, tô nem aí pra nada. Eu quero é curtir, eu quero é beijar, no show do safadão e agarrais. Olha a novinha vai no chão, vai. Novinha vai no chão, Pepeu. Vai no chão, novinha vai no chão, novinha vai no chão. Sim. Mas a galera tá pedindo pra tocar no paredão. E as novinhas estão subindo e descendo. Novinha vai no chão, novinha vai no chão, novinha vai no chão, chão, chão, chão, chão. Novinha vai no chão, novinha vai no chão, novinha vai no chão. Olha, se eu quero poesia, eu escuto roupa nova, escuto Djavan, os caras que eu sou fã. Mas eu tô novo e tô solteiro na balada, tô nem aí pra nada. Eu quero é curtir, eu quero é beijar, no show do safadão. Olha, novinha vai no chão. Novinha vai no chão, chão, chão. Novinha vai no chão, desce, desce. Olha a novinha vai no chão, novinha vai no chão, novinha vai no chão. que arrebenta no Pará. No Pará. DJ, DJ. Leozinho. Obrigado, meu Deus. Obrigado, papai do céu. Obrigado, meu Deus, por tudo.